1 Coríntios 10, de 1 a 13. Amém? Oh, aleluia. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Vamos falar juntos, e a pedra era Cristo? E a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos forniquemos, como alguns fizeram, e caíram em um dia 23 mil. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Amém? Senhor, fala conosco e ministra a nossa vida. Aleluia. Toca no nosso coração como o Senhor tem feito. E um toque só do Senhor vai revolucionar a nossa vida. Aleluia. Nos ajuda nessa noite. Faz de nós crentes melhores. Amém, Senhor. Para a glória do teu nome. Para bem da tua igreja. Para um bom testemunho nessa terra. No nome do Senhor Jesus nós oramos, suplicando. Sê conosco hoje. Sê conosco sempre. Amém. Amém, Jesus. Amém, queridos? Amém. Pois é, depois de 400 anos de escravidão no Egito, o povo de Deus, os israelitas, é um povo libertado miraculosamente pelo poder do Senhor e encaminhado rumo ao deserto. E eles estão indo rumo ao deserto para atravessá-lo e para que chegassem na terra prometida, a terra que o Senhor estava dando para eles. Nesse tempo de transição, de sair do Egito, que foi um tempo de grande opressão, mas também um tempo de muita coisa boa. O começo da escravidão no Egito não foi um começo ruim. Vocês se lembram que quando o povo de Deus vai para o Egito, pela família de Jacó, vai porque José é governador do Egito. E eles foram acolhidos lá. E eles prosperaram muito. Chega uma família e vai embora uma nação. Eles prosperaram muito. E os egípcios tinham um mito e uma lenda que não podia cuidar de animais, porque isso era maldição para os egípcios. E os hebreus gostavam muito de cuidar de animais. Então toda essa divisa econômica da nação egípcia foi entregue na mão dos hebreus. Os hebreus eram muito ricos. Mas aí então, depois de anos e anos e anos, e chegando a 400 anos, é um bom tempo, né? É um bom tempo. Muita coisa muda, outros faraós assumiram o poder e eles começaram a oprimir os hebreus. Enquanto começaram a oprimir os hebreus, não era assim o fato de que os hebreus ficaram sem nada. Se vocês observarem bem, quando os hebreus partiram, eles levaram muitas riquezas, e Moisés foi muito duro, porque faraó queria liberar o povo, mas não queria liberar os bens, né? Queria liberar o povo, mas não queria liberar as crianças. E o fato é que Moisés disse assim: não fica nenhuma unha. Como é que nós vamos sem levar animais para prestar culto e holocaustos ao nosso Deus? Nós queremos tudo nosso. Vocês vão se lembrar também que quando no deserto aquele povo tinha tanta riqueza que construíram ali uma tenda da congregação, uma tenda de templo para Deus, e a tenda era com material de primeiríssima, né? Sapatas de prata e de ouro, com madeira de acácia e linho finíssimo. E na hora do desembesto, como diz na minha terra, na hora do desembesto, aquele povo pegou suas joias e construiu um bezerro de ouro. Até para pecar e praticar idolatria, o povo tinha riqueza. Até para trair Deus, o povo tinha riqueza. Mas o fato é que no final da escravidão no Egito, o caminho começou a ficar estreito. Eles eram escravos, mas era uma nação ali dentro. E era uma nação poderosa. Então, o que é que os egípcios faziam? Escravizava e cobrava impostos altíssimos. E alguns estavam debaixo de taca. E apanhavam, né, para servir no Egito. Mas não eram todos. Muitos dos hebreus eram fazendeiros, mas tinham que pagar impostos caríssimos. E o Senhor traz a libertação. Mas vindo a libertação, problemas muito graves eles iam enfrentar. Não é verdade? E o Egito, muito embora era uma nação opressora, mas lá tinha alguma coisa boa. Tanto é que quando eles chegaram no deserto e faltou comida, eles desejaram as carnes, os pepinos lá do Egito. Eles desejaram o que eles tinham lá de bom. Mas foi muito difícil, não foi fácil. E nessa travessia pelo deserto, Deus foi extremamente bondoso com eles, e essa é a matéria de Paulo nesse texto e a nossa matéria nessa noite. Deus foi muito bom com eles nessa travessia pelo deserto. Primeiro, Deus estava oferecendo para eles, provendo para eles direção. Se vocês observarem, o versículo 1 do capítulo 10 que nós lemos diz assim: estiveram todos sob a mesma nuvem. Estavam todos debaixo da mesma nuvem. E o texto lá em Êxodo diz assim: o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e nunca se apartou do povo a coluna de nuvem. Não é fácil caminhar pelo deserto com um grupo pequeno. Imagina com uma nação. Uma nação poderosa. Guiar uma nação forte, poderosa, com quanto reforçada pelo Espírito de Deus, mas uma nação poderosa, que nenhuma nação pôde resistir os hebreus na caminhada no deserto. Nem a poderosa Jericó murada ficou em pé. Então, Moisés guiar esse povo pelo deserto não era fácil, mas o Senhor estava ali oferecendo direção. E a nuvem, e o povo seguia a nuvem. Eu fui muito atencioso de ler essa história da travessia do povo hebreu pelo deserto, sobretudo sobre a nuvem e sobre a coluna de fogo. À noite o fogo, de dia a nuvem. A nuvem tinha um valor especial, que era cobrir com uma sombra muito legal, porque o dia no deserto é muito quente. E a coluna de fogo servia para iluminar, mas também para aquecer, porque no deserto de noite é muito frio. Olha como Deus é provedor sobre o seu povo. Mas a nuvem, além de cobri-los, ela era a direção para eles. E os textos são fabulosos, porque os textos dizem assim, que tinha a oportunidade que a nuvem parava, e parava alguns anos, e eles ficavam alguns anos naquele lugar onde a nuvem parou. Mas tinha caso em que a nuvem parava, por exemplo, de manhã, e eles baixavam acampamento, no final do dia a nuvem levantava e começava a andar, e eles tinham que seguir a nuvem. Senão eles iam se perder. Muito interessante, porque o povo estava obediente à direção de Deus. E toda vez que desobedecia à direção de Deus, não ia bem. Mas o que é mais interessante é que Deus está oferecendo ao seu povo direção. Amém? Ok. Deus também está propiciando ao seu povo superação. Prover direção, senão o povo se perdia. Prover superação. Diz que todos passaram pelo mar. Os filhos de Israel, se vocês verem ainda o verso primeiro, né? Todos os passaram pelo mar. Em Êxodo diz, os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Gente, superar um mar é um negócio assim, impossível. Né? Muito difícil para uma jangada. Muito difícil para um bote ou para uma lancha. Nós precisamos de um transatlântico, precisamos de um bom navio. Né? E passar o mar a pé com uma nação, não um náufrago, mas uma nação, passar pelo mar, realmente só se vier o espírito de superação. Não tem como pensar em possibilidades naturais, ecologicamente naturais. Não tem como. Tem que vir um espírito de superação do alto. Então, Paulo está dizendo que o povo de Deus tinha recebido um espírito de superação. Ok. Mas o Senhor ainda é provedor sobre o seu povo, estabelecendo uma aliança. Paulo diz que todos foram batizados na nuvem como no mar. Deus faz uma aliança de compromisso de batizar o povo num milagre de passar pelo mar e um milagre de atravessar o deserto e não se perder. Nenhuma tribo, nenhum grupo, nenhuma família se perder debaixo da direção da nuvem. Tudo isso é provisão de Deus. E o Senhor oferece a provisão do manjar, do alimento, provisão da dispensa. E todos eles comeram só manjar espiritual. Então Deus foi tremendamente provedor sobre o povo. Todos eles beberam de uma fonte espiritual, porque bebiam de uma fonte que seguia, que os seguia, e essa fonte, essa pedra, era Cristo. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque Paulo está dizendo assim, irmãos da igreja de Corinto, irmãos coríntios, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Os nossos pais saíram do Egito e Deus foi muito bondoso com os nossos pais. Deus deu aos nossos pais direção. Nossos pais não se perderam no deserto por causa da nuvem de Deus. Deus deu aos nossos pais espírito de superação. Atravessar um mar, atravessar um deserto, suportar serpentes tão perigosas, o frio da noite, o calor do dia, foi Deus quem deu o espírito de superação. Fazer uma nação atravessar um deserto e atravessar um deserto como nação e chegar do outro lado como nação foi um espírito de superação que Deus deu aos nossos pais. Deus deu aos nossos pais uma aliança de que estaria com aquele povo de tal forma que a nuvem ia segui-los. E disse mais, e a nuvem não se apartava do povo. Deus tem uma aliança com o seu povo de não se apartar do seu povo, estar com o seu povo sempre. Amém? Amém. E Deus deu comida ao povo. Não deixou o povo passar fome no deserto. Às vezes não era a comida que o povo queria, mas era a comida que o povo precisava. Aleluia. Não passou fome. Aí Paulo chega numa matéria que uma irmã diz, pastor, o senhor veio com uma faquinha, veio com uma peixeira e hoje vai vir com o quê? Eu não sei com que eu venho, eu quero saber com que o Espírito de Deus vem. Amém. Mas Paulo chega e diz assim, irmãos, desculpa fazer uma paráfrase meio grosseira, mas é mais ou menos assim, irmãos, o mínimo que a gente tem que ter é vergonha. Porque Deus foi provedor, Deus nos deu direção, Deus nos deu alimento e Deus nos deu espírito de superação. Mas os nossos pais caíram no deserto porque foram desobedientes. Foram idólatras, indecentes e murmurentos. Vocês em Corinto vão fazer como eles fizeram? Não é forte? Agora deixa eu fazer uma pergunta a você. Deus tem sido provedor da sua vida? Amém. Deus tem lhe dado o espírito de superação? Uma vez eu preguei lá em Vida Nova e eu disse, irmãos, eu não sei por que essa teologia da prosperidade. Não sei que confusão é essa. Não sei porque a gente tem que ficar procurando prosperidade e entendendo que é assim, com o espírito de concupiscência desse mundo, de que tem que ter, que tem, tem que ter. Mas com quanto nós não andamos nessa gana por prosperidade, Deus tem nos prosperado. Eu queria saber aqui quem hoje vive melhor do que quando era criança, tem melhor provisão financeira do que quando era criança. Gente, o povo levantou a mão assim, começou a aplaudir. E eu percebi que, se não todos, pelo menos a maioria ali, tinha melhores condições de sobrevivência do que quando era criança. Eu falei, Deus tem nos prosperado. Né? Independente de teologia ou não, Deus tem nos prosperado. Tem sido provedor, tem sido a bênção na nossa vida. Então, nós estamos obrigados a corresponder com o Senhor, sendo piedosos. O povo no deserto estava obrigado a proceder corretamente. E Paulo diz, eles não procederam corretamente. Não procederam corretamente, a despeito de ter Deus de forma tão bondosa. E aí Paulo diz, e bebiam todos de uma pedra espiritual, e essa pedra era Cristo, e essa pedra os seguia. Quem diz amém? Amém. E a pedra era Cristo. Vamos falar juntos? E a pedra era Cristo. Hoje eu quero falar sobre a nossa edificação na pedra Jesus. Primeiro, envolve centralidade. Todos beberam da mesma fonte espiritual. Paulo diz, todos beberam da mesma fonte espiritual. Que era uma pedra que o seguia, e a pedra era Cristo. Centralidade, a centralidade em Cristo. Isso para a igreja de Corinto é muito forte. Se a gente entender que em Corinto tinha partidos, e uns diziam assim, eu sou de Paulo. Eu sou de Pedro. Eu sou de Apolo. Eu sou de Cristo. Os que eram de Pedro eram os legalistas. Eles gostavam da judaização da igreja. Circuncisão, ritos judaicos. Então eles diziam, sou de Pedro. Porque Pedro era, assim, um referencial de tradição. Né? Pedro teve dificuldade de aceitar os gentios. Pedro convivia com os gentios e se escondia quando aparecia um judeu com medo de ser apanhado, e Paulo o repreendeu severamente. Né? Então, a galera em Corinto, na igreja de Corinto, que era afeito à judaização, ao judaísmo, dizia, eu sou de Pedro. Mas tinham aqueles que gostavam de uma oratória, e Apolo foi formado em Alexandria. Ele pregava que era um negócio assim. Né? O povo chegou a dizer que Paulo tinha escrito forte, mas a palavra e a aparência desprezíveis. Ou seja, Paulo não pregava, não falava muito bem e era feio. É isso que eles estão dizendo. E Paulo reclama com eles disso. Só que as cartas eram fortes. Então, eram os de Apolo, gostava de uma grande oratória. Os de Paulo eram os liberais. Vamos pregar para tudo quanto é gentil, vamos por aí, correr o mundo, que negócio é esse de judaização, o evangelho é para todo mundo. E quando eu me converti logo, eu dizia, se eu estivesse em Corinto, eu seria do quarto grupo, eu seria de Cristo. Mas vocês já viram que eles são de Cristo, mas eles estão sendo repreendidos por Paulo porque eles também faziam divisão? Então eles eram os piegas, eles eram os hipócritas, que diziam, um é de Paulo, outro é de pastor Tiago, outro é de pastor Renato, outro de... Eu sou é de Jesus Cristo, mas estava fazendo confusão na igreja do mesmo jeito. Eram os que queriam ser melhores. Eram os santinhos. Entendeu? Aqueles exatamente. Aqueles ditos bonzinhos. Eram aqueles, sou de Cristo. Eu sou espiritual. Pois bem, então Paulo vai e diz assim, porventura, Paulo foi crucificado por vocês? E porventura, Pedro morreu por vocês? Foi Apolo que deu a vida por vocês? Então, nesse contexto, ele está dizendo, todos eles beberam de uma mesma água. Centralidade em Cristo. Amém? Amém. Todos nós bebemos de uma mesma água. Foi alguém que entregou sua vida na cruz por nós, que não Cristo? Foi um outro? Provamos salvação em alguma coisa, em uma devoção ou em alguma espiritualidade, como nós vimos ontem à noite, em algum tipo de espiritualidade qualquer, que não em Cristo? Pois bem, proximidade. Essa pedra, além de ser central, tudo era nela, todos eles beberam da mesma água, todos nós temos bebido da mesma água, temos comido farinha do mesmo saco, todos nós temos comido do mesmo pão, Jesus Cristo. Além disso, a proximidade. Bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. O Senhor Jesus Cristo diz, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Ele tem estado. Você diz amém? Amém. Ele tem estado. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Paulo está dizendo, olha, que assim como aquela pedra seguia aquele povo, Cristo nos segue. Paulo está dizendo, tal qual era aquele povo, somos nós. O Senhor tem sido nosso provedor, o Senhor tem nos dado superação, o Senhor tem nos abençoado, e nós temos provado dessa mesma salvação, e temos provado dessa proximidade, acesso ali, ó, total, Ele não se aparta de nós. Assim como aquele povo provou, nós também provamos. Os discípulos de Jesus, eles foram a Cristo, beberam dessa água, mataram a sede deles e foram transformados na companhia de Jesus. Eram medrosos, outros enganadores, outros usurpadores, supersticiosos, cheios de crendices, conviveram com Jesus e foram transformados por Jesus. E Paulo está dizendo, como no deserto o povo foi totalmente abençoado pelo Senhor, nós somos também abençoados pelo Senhor, pela mesma pedra. Por isso que ele usa essa linguagem. Ele diz assim, foi tido como figura, mas aquela pedra que o seguia é a mesma pedra que está conosco hoje. Aquela mesma água que verteu é a mesma água que verte hoje. Você diz amém? Amém. E exclusividade. Cristo está conosco de forma que devemos ter centralidade disso. Todos nós bebemos a mesma água. Proximidade é uma pedra que nos segue, como seguia aquele povo. O Senhor estará conosco todos os dias, estará com a sua igreja todos os dias. E exclusividade. Paulo é extremamente didático e confrontador, e ele diz, não tem rola, não tem Paulo, não tem Pedro, não tem Apolo. Aquela pedra era Cristo. Vamos falar juntos? E a pedra era Cristo. Não tem rola, ele diz, a pedra era Cristo. Ele diz, irmãos, quando eu fui ter convosco, dizendo a Corinto, nenhuma outra oportunidade, quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Na mente de Paulo, há uma exclusividade, Cristo e Cristo, e acabou. Resolvi nada saber, a não ser a Cristo. Quem diz amém? Amém. Segundo a graça de Deus que me foi dada, em outro texto, para Corinto, ele diz, lancei fundamento como prudente construtor, outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Exclusividade, o fundamento é Cristo. Canta coral ou canta corinho. Bate palma ou não bate palma. Toca violão ou toca saxofone ou toca bateria ou também não toca bateria. Faz culto barulhento ou faz culto silencioso. Mas ninguém mexa no fundamento. Porque se mexer no fundamento, tirou a exclusividade. A pedra exclusiva sobre a igreja é Cristo. Hoje a gente chama igreja todo o povo que reúne, canta corinho e lê a Bíblia. É igreja. Mas não é assim que a Bíblia vê igreja. A igreja é o povo que Deus chamou para si e enviou no mundo para dar testemunho. É um povo que o Senhor lavou. De certo que o Senhor não vê a igreja, uma porta fechada ou aberta, com um monte de gente reunindo. Ele vê o número daqueles que ele salvou pelo sangue de Jesus. Aleluia. É assim que Deus vê a igreja. Ah, pastor, então quer dizer que Deus não vê as pessoas que não foram lavadas pelo sangue de Jesus? Vê. Ele não vê como igreja. Ele só vê a igreja quem foi lavado pelo sangue de Jesus. Pastor, é muito radical isso. Não sou eu, são os apóstolos e é Jesus. Ele disse, naquele dia, no dia do julgamento, muitos virão para mim e dirão, Senhor, no teu nome expulsamos demônios. E o Senhor se reunia na nossa casa. E no teu nome nós curamos enfermos. E ele disse, eu vos direi, apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Jesus, porventura, está dizendo que não tem conhecimento soberano das pessoas? Claro que não. Jesus sabe de tudo e conhece tudo. Ele está dizendo, eu ignoro vocês como igreja. Vocês não são igreja. Então, igreja para nós é se tem um sino e toca. se essa igreja for católica, anglicana ou presbiteriana em alguns lugares, e luterana. Tem um sino e toca. Nas igrejas antes dos movimentos mais recentes, tinha uma cruz, mesmo sendo elas protestantes. Então aquilo ali era igreja. Então as igrejas mais pentecostais não têm uma cruz. Elas são mais modernas, mais bonitas. Tem umas que reúnem em um galpão, tem outras que reúnem em uma casa bem pequenininha, tem outras que reúnem em um barraco porque não tem laje, tem umas que reúnem no granito e tudo mais. E a gente diz aqui a igreja. O Senhor não enxerga assim. O Senhor enxerga o número daqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus. E esses que foram lavados pelo sangue de Jesus, eles ignoram qualquer outra coisa como Paulo ignorava para ver Cristo. Não estou falando de ignorância intelectual, não. Estou falando de desprezo a qualquer outra fonte de salvação que não Cristo. E aqueles que são lavados pelo sangue de Jesus, eles têm muitas faces, mas eles não saem de um fundamento único que é Cristo. O fundamento não pode ser um anjo, não pode ser uma espiritualidade, não pode ser uma divindade, não pode ser um homem, não pode ser uma filosofia. Só Cristo. Já falei para vocês várias vezes que eu tenho um amigo que há muito tempo atrás disse: Renato, eu sou um cristão. Mas eu sou um cristão antenado. Eu sou um cristão para frente. Eu sou um cristão ao meu modo. Eu sigo o cristianismo ao meu modo. Eu disse: então você tem que criar uma nova seita chamada eutianismo, ao seu modo. Porque cristianismo é ao modo de Cristo, você não tem escolha. Você pode viver do seu modo, mas não ser cristão. E mesmo que você diga que você é cristão, você pode dizer, você está num país democrático e pode dizer que é cristão. Qualquer um pode dizer: eu sou cristão. Mas daí ser reconhecido por Cristo como seguidor dele, só o computador dele, só o raio-x dele vai identificar quem é. Também não é nem papel meu julgar quem é ou quem não é. Só ele vai dizer quem é. Mas ele vê a igreja diferente do que o mundo vê e diferente até do que nós, igreja, vemos. Você quer ver como a Bíblia vê a igreja de forma tão diferente? Eu fico pensando como seria na época dos apóstolos se alguém chegasse assim para Paulo e perguntasse a Paulo ou perguntasse a Pedro o que nós perguntamos uns aos outros. Não é? Quando a gente encontra alguém, diz: olá, você é evangélico? Porque evangélico tem jeito de evangélico, né? Se fosse jeito de cristão, de servo de Deus, para mim estava ótimo, porque a gente estava transpirando Cristo. Mas às vezes não é não, às vezes é cacuete de crente mesmo. Não é verdade? E nós somos capazes de identificar que tipo de denominação são aqueles. Vamos ver, todo mundo de gravata, camisa branca, blazer preto, calça preta, sapato preto, com algum instrumento de música na mão, com uma Bíblia na mão, no sábado à tarde. Adventista. Alguém no domingo com a mesma performance e um instrumento de sopro na mão. Congregação cristã. Agora pensemos em um irmão com um terno de figuras quadralares, um xadrez, passeando na rua, uma irmã de saiona e um coque no cabelo. Nós vamos saber quem é. Não é verdade? Aí você vê uma pessoa de jeans, camisa gola polo e tudo mais, em um carrão bonito, e além da Bíblia, um livro assim, bem grosso, cheio de explicações teológicas, indo para a escola bíblica, parecendo que vai para o seminário. Um presbiteriano. Um presbiteriano. Você vê alguém na rua distribuindo folheto e dizendo: temos que pregar o evangelho, vamos ganhar o mundo, nós somos chamados os missionários do mundo. É um batista. Somos os missionários do mundo. É um batista. Agora você vê alguém na escola bíblica, saindo da escola bíblica, uma moça com uma sandalinha baixa e acenando assim, um povo muito alegre, muito barulhento, um rapaz com bermudão, tocando suas notas assim. É uma comunidade evangélica. É ou não é? A isso nós chamamos igreja. Então, se você pergunta: você é de que igreja? Porque a pessoa não conseguiu se identificar. E a pessoa responde: eu sou de tal igreja. Agora imagina você chegar para Paulo e perguntar: Paulo, você é de que igreja? Ele ia dizer assim, e você é de que século? Porque eu só conheço uma. Se você perguntasse a Pedro, Pedro, você é de que igreja? Ele ia dizer assim, e você vem do futuro? Você vem de onde? Você vem de que planeta? Porque eu só conheço uma. Na igreja primitiva não dava para ninguém identificar de que igreja era, porque não tinha igrejas, tinha a igreja de Cristo. Espiritualmente, ainda hoje, só existe a igreja de Cristo. Quem inventou esse tanto de coisinha somos nós. Só existe a igreja de Cristo. Então, há uma centralidade. O fundamento tem que ser Cristo. Amém. Quem diz amém? Amém? O fundamento tem que ser Cristo. Somente Cristo. Ok. Irmão, Deus tem lhe dado o espírito de superação? Diga amém. Amém. Você tem superado mais do que você sabia que conseguiria? Diga amém. Amém. Irmãos, eu às vezes encontro pessoas na nossa comunidade, lá em Salvador, que me dizem assim, pastor, todas as minhas amigas, eu sou filha de mãe solteira, todas as minhas amigas, vizinhas, todas, têm uma vida deplorável. E eu fico olhando minha vida, uma está nas drogas, outra na prostituição, outra nisso, eu fico olhando a minha vida e vejo que foi o que Deus fez. Aleluia, Deus! Outros dizem assim, pastor, o senhor não imagina da situação que eu vim. Gente, vocês conheceram o pastor Neilton, pelo menos alguns aqui. Pense em uma pessoa, é um dos nossos pastores, pensa em uma pessoa que é a simbologia da superação. Superação social, superação espiritual, superação econômica, intelectual. O pastor Neilton chegou com 16 anos em Salvador, fugindo de Laje, para fugir da família. Para sair de casa. Porque tudo era muito ruim. E não quero falar muito da situação dele para não expor. Eu gosto que ele mesmo, quando ele mesmo fala, porque ele fala como ele quer. E quando ele dá o testemunho dele, ele diz, eu cheguei em Salvador, eu não tinha, acredito eu, um dentição na boca que não tivesse uma cárie. Eu peguei carona com o pastor Neilton com um fusquinha uma vez. Que, irmãos, quando eu desci no culto, eu parecia um dopado, um drogado, de tanto cheiro de gasolina. E aí teve uma vez que ele me disse assim, é, pastor, eu mandei o rapaz botar um suspiro para essa gasolina exalar. Eu falei, acho que ele botou o suspiro para dentro, meu filho. Jogaram ele em um galpão de uma fábrica com 16 anos, entregaram a arma na mão dele, se tentar entrar, você mata. Porque toda vez vem aqui roubar minha fábrica. E ele ficou lá dentro e começaram a tentar entrar. E eles que pegavam o revólver tremia assim. Ele chegou, eu vou acertar essa bala em qualquer lugar, mesmo no ladrão. Usou drogas das piores, porque não tinha dinheiro para comprar as mais caras. Aí ele encontrou o Evangelho de Jesus Cristo. Oh, aleluia! Tudo mudou na vida dele. Mas foi engodado por essas teologias tão vãs e esses ensinos tão humanos, dizendo ser de Deus. Ensinos que dá ao homem um lugar altíssimo. Ensinos que diz que Deus está para nos colocar em um lugar altíssimo. Não é? Longe do ensino convém que ele cresça e que diminua eu. Eu tenho dito que é muito fácil a primeira parte dessa oração. Convém que ele cresça, todo crente sabe falar. Eu falo com facilidade. Convém que Cristo cresça. Agora, que diminua eu é difícil. Sim ou não? Sim. Convém que ele cresça e eu um pouquinho junto. É ou não é? É. É. E nós achamos uma teologia para isso. Mesmo sem lembrar que na Bíblia a oração é convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele vá lá em cima... E eu, cada vez menos, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele. E ele entrou por esses engodos, mas o Senhor veio e o salvou. Porque o Senhor não só nos salva do inferno, nos salva do engano e nos salva de nós mesmos. Você diz amém? Aleluia. Ele foi salvo. O Senhor vem para salvar por completo. Aleluia. Vem para salvar por completo. E o Senhor o salvou. E ele saiu daquela fábrica e encontrou um bom velhinho, que era dono de uma distribuidora de material de construção, e ele saiu com uma cartela por aí, de loja em loja vendendo. Não demorou muito, ele era o melhor vendedor daquela empresa. Hoje ele tem uma empresa, e se vocês chegarem na casa da empresa, e vocês entrarem, vocês dizem, não é possível. Deve ter acertado na loteria. Não acertou em nada. Só trabalhando e Deus abençoando. Aleluia. Deus abençoando. Há 2 anos ele passou no vestibular, está fazendo psicologia. Tem uma família linda. Uma pessoa de Deus. Um servo de Deus. Voltou para sua casa e restaurou sua família. Restaurou seu velhinho. Construiu uma mansão para o seu velhinho lá na fazenda em Laje. E para sua mãe. Um homem generoso, generoso, generoso. Se vê um crente passando necessidade, ele dá mesmo. Dá mesmo. Descobre a conta de alguém, bota o dinheiro, ninguém fica nem sabendo quem foi. Manda outro entregar. Extremamente generoso. Bom, simples, simples, simples. E eu brinco com ele, eu digo, eu tenho cara de rico, mas sou pobre. Tu é pobre, tem cara de rico. Pô, tu é rico e tem cara de pobre. Ele dá risada. Muito gente boa. Muito gente boa. Superação. Deus tem nos dado o espírito de superação, não é verdade? Pessoalmente e como igreja. Amém. Vida Nova aqui em Itabuna tem recebido o espírito de superação. Amém. Tem passado por batalhas, por guerras, mas o Senhor encheu vocês do espírito de superação. Amém. Não há mar que possa resistir vocês. Amém. Não há deserto que possa resistir vocês. Isso não é humanismo nem autoajuda. É a ajuda do Senhor, é a ajuda do alto espírito de superação. Não vai faltar comida na mesa de vocês, não vai. Não vai, pode faltar o que vocês mais desejam, mas não vai faltar o que vocês mais precisam. Aleluia. Não vai faltar comida. É o diabo que diz pra gente, vai faltar. É o diabo que diz, entesoura porque vai faltar. É o mundo que diz, vai faltar, mas não vai. Aleluia. Uma vez um moço chegou pra mim e disse, pastor, Matreia diz que já nasceu e tá aqui na América do Sul. Falei, mas quem é Matreia, meu filho? É o anticristo. E disse que vai botar um chip na cabeça do povo e quem não se ajoelhar diante dele não vai comer, não vai ter comida, não vai ter agasalho, não vai ter roupa. Pastor, o que é que nós vamos fazer? Eu disse, meu filho, se o anticristo já chegou, se é Matreia, eu não sei. E não estão muito interessado em saber. Não é minha área ficar caçando o anticristo. Eu não fui enviado para caçar o anticristo porque ele vai ser derrubado por Jesus. Mas uma coisa eu sei, meu filho, se Matreia é o anticristo e já está na América do Sul, nós não vamos nos ajoelhar a ele. Amém. E nem vai nos faltar comida. Se ele segurar toda a comida no mercado, as codornizes vão entrar pela janela. Aleluia. E o maná vai cair dentro de casa. Amém. Mas aleluia, nós não trairemos ao Senhor. Aleluia. Porque ele é o nosso provedor. Amém, Deus. Ele é o nosso provedor. Ele é o Senhor que é o nosso provedor. Irmãos, Deus tem nos dado espírito de superação. Deus tem nos dado espírito de provisão. Deus tem nos dado direção, não é verdade? Tem hora que a gente olha assim, não tem saída, não. Não tem saída. Eu fui pastor da igreja presbiteriana. Quando fui pastor lá, houve um grande avivamento de Deus. Um grande avivamento. Era uma igreja muito formal. Mas o Senhor soprou naquela região que vocês não imaginam como Deus soprou naquela região. Vocês imaginam uma igreja presbiteriana batizando 60 pessoas em um só batismo? Vocês imaginam uma igreja presbiteriana em um culto de oração e numa vigília com 300 pessoas? Um culto de oração 5 da tarde com 600 pessoas? Vocês acreditam na igreja presbiteriana isso? Dado que a igreja presbiteriana é tão formal, 600 pessoas, 5 da tarde de segunda-feira, os tratoristas desciam dos seus tratores para vir orar, o padeiro saía da padaria para vir orar, o enfermeiro mudando de plantão entrava na igreja para orar, o médico também entrava para orar, o diarista, gari, deixava ali sua vassoura no final do seu plantão e entrava para orar. 40 minutos de oração, 5 horas da tarde. Mas 5 anos atrás, um presbítero me disse que a reunião de oração tinha 2 pessoas. O pastor reverendo Ailton Vilela Dourado e Dona Janira Dourado. 2 pessoas ficavam no culto de oração. 2. E chegou um religioso evangélico, inimigo da causa de Cristo, mas extremamente evangélico, que tinha sofrido um cisma naquela igreja, um grupo que saiu daquela igreja, chegou uma pessoa daquele grupo, forte daquele grupo, e olhou na porta assim, deu risada e disse, vai fechar. Nós que dávamos o dízimo, saímos. Nós que dávamos oferta, fomos embora. Nós que trabalhávamos, fomos embora. Vai fechar. 5 anos depois, era um culto com 600 pessoas, 5 horas da tarde. Porque o Senhor nos dá direção. Amém. E nos dá superação. Tem sido assim, Tabuna, não tem? Tem sido aqui nessa congregação, não é? Tem hora que vocês dizem assim, vai fechar. Ou então, pelo menos, dá medo. Será que fecha? Será que vai dar certo? E o Senhor vem com a sua superação. E tem hora que vocês dizem assim, não sei para onde é que vamos. E o Senhor vem e diz, por aqui. É uma nuvem. E não vai fechar. Não fecha não, o mar se abre. E vamos passar fome, está fraquinho, o culto está ruim, frio. Que negócio ruim, que culto ruim. O Senhor vem com o seu maná. E alimenta, e enche, porque Ele é o provedor. Amém ou não amém? Glória a Deus. Então, por conta disso, nós estamos obrigados a não sermos atraídos pelo que é transitório, como eles estavam. Lá no deserto, eles foram atraídos pelo transitório. É isso que Paulo está dizendo. Igreja de Corinto, olha o que o Senhor é com vocês. É com vocês como foi no deserto. E lá no deserto, eles foram atraídos pelo transitório. Ficaram com vontade de voltar para o Egito. Para saborear do que era transitório. Ok. Foram seduzidos pela idolatria. Com tanto sinal de Deus, foram seduzidos pela idolatria. Você sabe que uma vez eu encontrei um moço, muito inteligente, e ele disse, pastor, vou dizer uma coisa, nós somos incrédulos e sem fé. Mas mais sem fé eram os apóstolos. Eu falei, por quê? Porque eles viam Jesus fazendo sinais e maravilhas e eles não criam. Eu falei, você está totalmente enganado. Totalmente enganado, antibíblico, seu pensamento é contra a Bíblia, porque com relação a Moisés, a Bíblia diz que aquilo lá é velho, enferrujado, e que enfermou, adoeceu, e que a nova aliança é superior à primeira aliança. E com relação ao tempo de Cristo aqui, ele mesmo disse, é melhor eu ir, porque eu vou mandar algo. Eu vou mandar a uma pessoa que é melhor do que a minha presença física. É melhor que eu vá. Porque quando eu for, eu vou mandar o Consolador. Nós temos algo superior, que é o Consolador. Aí ele tomou aquele susto, eu disse, porque Cristo ensinava de fora. Mas Cristo mandou o Consolador que ensina de dentro. Aleluia! Você diz amém? Amém. E não sou eu que estou dizendo. Que não é que o Espírito é melhor que... Não é que o Espírito é melhor que Cristo, nunca. Não é isso. A condição do Espírito dentro de nós é melhor para nós, segundo Cristo disse, do que Cristo nos dizendo qual é o caminho. Vocês lembram o que foi que Cristo disse? Eu vou mandar o Consolador para ele lembrar vocês o que eu ensinei. Aleluia. Escute aqui. Estou ensinando vocês, não é verdade? Vocês estão aprendendo, não é verdade? Mas amanhã a gente esquece. O que Cristo ensinou, só foi ele ser pregado na cruz, os discípulos esqueceram. Não é verdade? Esqueceram tudo que Cristo ensinou assim que Cristo foi pregado na cruz. Mas assim que o Espírito veio, o Espírito dentro deles lembrou tudo que Cristo tinha ensinado. Aleluia. Tudo. Tudo que Cristo tinha ensinado. Então deixa eu te dizer uma coisa. Nós temos uma condição especial, que é Cristo nos conduzindo ao verdadeiro caminho. Eles foram seduzidos por imoralidade, nós não podemos. Porque Cristo é conosco uma pedra constante, como era com eles. E eles murmuraram contra a provisão de Deus. Diz a Bíblia que as carnes ainda estavam nos dentes e eles começaram a murmurar. Eles reclamavam que não tinha comida, quando o maná veio, eles reclamaram que era repetitivo e enjoado. Somos nós. Pode ter certeza que somos nós. A gente pede comida a Deus, quando tem na mesa a gente reclama que não é aquela que a gente queria. Não é? Gente, a gente reclama dos nossos cultos, com toda a liberdade que nós temos no nosso país. A gente murmura que falta um lugar para congregar em Itabuna, com tanta congregação que tem. Mas não tem uma no meu paladar. O Senhor vem como provedor, e nós somos murmurentos. Somos murmurentos. E temos o Espírito Santo dentro de nós, nos lembrando tudo o que Cristo nos ensinou. Apontando de dentro de nós o caminho. E ele é dádiva de Cristo, por isso ele não é maior que Cristo. E por isso ele não é melhor que Cristo, ele é dádiva de Cristo. Cristo, mandarei um Espírito que vai habitar dentro de vocês. É um favor que eu estou fazendo a vocês, mandar o Espírito. Amém? Amém. A teologia sistemática diz que Deus planejou a salvação, Deus Pai. Deus Pai planejou a salvação. Diz que Deus Filho, Jesus Cristo, executou a salvação. E que Deus Espírito Santo aplicou a salvação. Certo? Que a salvação não seria para nós se faltasse pelo menos um deles. Como existiria a salvação se o Pai não tivesse planejado? Como existiria a salvação se Cristo não tivesse executado, morrido na cruz por nós? E como nós seríamos convencidos dessa obra se não fosse o Espírito Santo dentro de nós nos convencendo? Então nós temos o Espírito Santo nos convencendo, nos levando a Cristo, nos atraindo a Cristo. O Espírito Santo nunca, jamais vai chamar atenção para si, como alguns pastores fazem, como algumas igrejas fazem, chamam atenção para si. O Espírito Santo, segundo Hernandes Dias Lopes, funciona como um holofote, que não tem luz para si, mas luz para Jesus. Não é? O holofote colocado ali, ele não vai jogar luz para ele, mas jogar luz para cá, jogar luz para outrem. O Espírito Santo joga a luz para Jesus. Uma igreja cheia do Espírito Santo não vai valorizar nada e ninguém mais do que a Cristo. Porque o Espírito Santo pega os crentes e diz assim, ó, olhem para Jesus, sigam a Jesus, amem a Jesus, glorifiquem a Jesus, centralize a vida de vocês em Jesus. É o que Jesus ensinou. É isso que Paulo está dizendo. A pedra era Cristo. Aleluia. Não se confundam, porque a pedra era Cristo. Sendo Cristo a única pedra viva e eleita, verdadeira, e não havendo outra, e tendo sido tão bondoso conosco, Cristo está em Vida Nova de Itabuna, como estava no deserto e como estava em Corinto. E se vocês lembrarem bem, quando faltava água, estava sempre aquela pedra lá, e o Senhor dizia a Moisés, fale a pedra, e ele falava a pedra e a pedra dava água. Um dia desses, Moisés estava muito irritado, olhou para a pedra, e o Senhor disse, chama o povo e fale a pedra. Moisés falou ao povo e pá, bateu a vara na pedra e feriu a pedra. E às vezes nós preferimos falar ao povo politicamente e ferir Jesus. Não era para falar ao povo, era para chamar o povo e falar a pedra e a pedra daria sua água. Fale com Jesus, igreja, e ele vai dar sua água, aleluia. Amém. Se ajoelhe, fale para Jesus, Jesus está difícil, está faltando água, não está bem. Fale para Jesus, porque ele está aí presente. Esteve no deserto, esteve em Corinto e está em Itabuna. Ele foi provedor e ajudou o povo a superar no deserto, em Corinto, em Itabuna. É isso que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto. Mas assim aquele povo no Egito, no deserto do Egito, foi um povo traidor e negligenciou tanta provisão e tanta bondade, Paulo diz assim, somos nós em Corinto. E Paulo disse, não sejamos assim. Todas as vezes Paulo está falando aqui nesse texto que eu li, está dizendo isso, não fornique como a maioria deles fornicara, não é? Não seja idólatras como eles foram. Não murmurem como eles murmuraram. Não repitam a mesma história, porque a presença de Deus é repetida no nosso meio. Mas nós não vamos repetir a história deles. Se Cristo é a única pedra, precisamos eliminar todas as outras pedras que, apesar de atraentes e maravilhosas, não vão nos ajudar na edificação. Se Cristo é a única pedra, nós temos que considerar refúgio a pedra mais brilhante de todas, porque Cristo é a única pedra. Se Cristo é a única pedra, nós temos que rejeitar materialismo, relativismo, hedonismo, egocentrismo, humanismo, religiosidade, regras. Como nós gostamos de botar religiosidade no lugar de Cristo. Como nós gostamos. Como nós gostamos da síndrome da sexta-feira da paixão. Peca, peca, peca, da quarta-feira de cinzas. Peca, peca, peca e vai na quarta-feira de cinza pedir perdão. Como nós gostamos. como nós gostamos. Nós substituímos o fechar do corpo, ou o benzer do corpo da Igreja Católica por outros cacuetes evangélicos. Se Jesus é a pedra, tudo mais tem que ser jogado fora. Você diz amém? Tudo mais. Há uma pedra. E a pedra é Cristo. Não há outra opção. Eu me sinto muito envergonhado e constrangido por não ser fiel a tamanha generosidade e bondade. No deserto eu tenho sempre sombra. E é isso que Paulo diz, nenhuma tentação vem além do que possamos suportar. Porque junto com a provação e a tentação tem o escape. Não tem me faltado lutas, mas também não tem me faltado Jesus. Amém. Não tem me faltado deserto quente, mas também não tem me faltado uma nuvem sobre a minha cabeça. Não tem me faltado água, ou melhor, não tem me faltado a chance de ter água com abundância, mas também a pedra está sempre ali presente. Sempre presente. E eu fico envergonhado e constrangido por muitas vezes me comportar como aquele povo no Egito e muitas vezes me comportar como aquele povo em Corinto. Indo para o meu próprio caminho, pensando do meu mesmo jeito. Se eu tenho uma pedra tão maravilhosa, tão generosa. Que o Senhor nos dê graça nessa noite sempre de lembrarmos que Deus nos constrange com tamanha bondade. Ele nos laça com tremendo amor, com laços eternos de amor. E nós precisamos ouvir essa linguagem do Senhor, porque o Senhor nos atrai assim. O Senhor nos conquista assim. Conheço pessoas que conquistam pelo tacão e pela tirania. Conheço pessoas que dominam pela imposição. Não é assim a pedra da Igreja, Jesus Cristo. Conta-se que no Rio de Janeiro, uma jornalista muito revoltada com as injustiças sociais nos morros escreveu um artigo dizendo: Deus de fato não existe. Porque se Deus existisse como pregam os cristãos, por que que ele não destrói esses corruptos e opressores do Rio de Janeiro? E ela escreveu muito bem uma matéria nesse assunto. E um pastor lá no Rio de Janeiro, um pastor carioca, pegou essa matéria e deu uma resposta a ela. E disse: senhora jornalista, Deus não prova a sua existência destruindo, mas prova a sua existência amando. Porque se ele quisesse provar a sua existência destruindo, ele destruiria os ateus e aqueles que não acreditam nele para provar que ele existe. Se Deus quisesse provar para a senhora que ele existe, destruiria a senhora e provaria. Mas ele está provando para a senhora, lhe amando. É assim que Deus prova que está conosco, nos amando. E nós devemos ser constrangidos pelo grande amor de Deus. Tem horas que eu fico pensando assim: Senhor, quando é que o Senhor vai dar um saculejo nessa igreja? Quando é que o Senhor vai pôr a gente à prova? E ele diz: meu filho, eu tenho te posto à prova. Te amando, te guiando, te acariciando, te fartando, eu tenho te provado todos os dias, te dando o que eu sou e o que eu sei fazer, amor, e te dando bondade, que é o que eu sei dar. O Senhor possivelmente não vai puxar a orelha de Vida Nova em Itabuna, porque ele dá um tapa com luva de pelica. Bondoso, bondoso, bondoso. Nós, no mínimo, devemos ter sensibilidade para isso. Não é jogando uma bomba na nossa casa, nem fazendo o nosso botijão explodir, mas é nos protegendo do botijão que explodiu e nos protegendo da água que vem sobre a nossa cabeça e nos protegendo do assalto que sofremos na rua que ele vai dizer: me ame mais. Amém? Amém? Vamos ficar de pé? É só isso que Paulo está dizendo, ou só isso tudo que Paulo está dizendo à Igreja de Corinto. Vocês estão obrigados a Cristo, porque Cristo vos faz obrigados a ele. A propósito, a palavra fina, diplomata, de educação do nosso português, para mim é a mais bela. a mais bela, muito mais bela do que graças, é, eu acho obrigado. Obrigado é uma palavra bela. Ele me faz um favor e eu digo obrigado, Alberto. Ou seja, estou obrigado a você. Eu acho que nós deveríamos dizer ao Senhor Jesus, eu estou obrigado a ti. Muito obrigado a ti. Eu sou devedor a ti. Eu não me sinto desobrigado, eu me sinto completamente obrigado. Não porque o Senhor me cobra, mas porque o Senhor me dá e me dá de sobra. Vamos ficar de mãos para cima e vamos orar ao Senhor. Senhor, livra-me da idolatria. Senhor, livra-me da fornicação. Me livra, pelo poder do Senhor, da murmuração. Me livra, Senhor, porque eu tenho visto o Senhor me dando espírito de superação. Eu sou muito mais do que minhas perspectivas próprias poderiam me fazer. E eu tenho visto a Tua nuvem sobre mim, Senhor, me esfriando do sol terrível dos dias e das lutas dos dias. E tenho visto a Tua nuvem me guiando para um lado e para o outro, para um lado e para o outro do Senhor. Louvado e exaltado seja o Teu nome. Tenho recebido alimento espiritual e alimento físico também. Tenho provado de uma água, Senhor, que tem matado a minha sede. Oh, Deus. Tenho provado de um alimento que tem matado a minha fome, Senhor amado. E mesmo na hora das agonias, eu vejo o frescor do Senhor vindo sobre mim. E mesmo quando tenho uma fome humana, de uma carência pessoal, eu vejo o Senhor me suprindo e dizendo, eu sou o teu sustento. Glória a Deus. Sei que assim tem sido com os meus irmãos. Sei que assim tem sido com a tua igreja. E assim como Paulo falou a Corinto, o teu Espírito também nos fala nessa Aleluia. Noite. Nós estamos obrigados a Cristo. Aleluia. Aleluia. Glórias ao teu nome. Aleluia, Jesus. Glórias ao teu nome. Senhor, o povo no Egito foi infiel. A igreja de Corinto foi infiel. Nós somos todos os dias seduzidos à infidelidade. Mas o Senhor permanece fiel, aleluia, como sempre. Deus. O Senhor foi uma pedra fiel no deserto. Foi uma pedra fiel na igreja de Corinto. E é uma pedra fiel nessa igreja aqui em Itabuna. O Senhor não muda e não altera. Aleluia. É a mesma pedra. Louvado e exaltado seja o teu nome, porque mesmo a pedra sendo ferida, em uma outra oportunidade ela estava lá com o povo. E mesmo a igreja de Corinto ferindo ao Senhor, o Senhor estava ali sempre na igreja de Corinto. E mesmo nós, negligenciando a relação contigo e te ferindo com os nossos pecados, o Senhor nunca nos deixou e sempre verte a tua água em nosso favor. Louvado e exaltado seja o teu nome, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Amém. O Senhor nos abençoe ricamente. Amém. Aleluia. Um minuto, irmão.